anticipated moment in racing. Fala pessoal, voltamos então aí para o último bloco aí do edição número 98, né? O bloco aqui das nossas apostas aqui para a próxima semana, já que perguntas nenhumas foram feitas. Aliás, eu mesmo indisciplinadamente esqueci de postar o card para vocês fazerem as perguntas aí. Mas enfim, temos aí, né? Vamos começar por final de semana em Phoenix, né? Vamos começar aí pela Truck Series, né? Lembrando, reforçando aí que sempre as três categorias estarão na pista. Começando aí pela Truck Series, então, 34 truques inscritos aí para a corrida, né? Os destaques aqui, os diferentes aqui de todos aqui. O Daniel Suárez vai estar no 51, o Matt Shift vai estar no 54, né? O Rico Abreu vai estar no truck 31, ele que é o... Vem, tá vindo na KN aí, faz a sua primeira largada aí. O Brandon Jones vai no 33. Temos aí o Casey Gaines aí no 49. Então vai ter um pessoal um pouco diferente aí. Mas o resto é o... Ah, o William Barron vai estar no 09. Vamos ficar de olho aí no William Barron aí. No 09. Promete fazer uma grande corrida aí o William Barron. Quem mais aqui? O Daniel, o Mr. Mitchell. O Chad Bolt vai estar no 16. O Dayton Sarge vai estar no número 5. Ele já vem uma constância nesse truque aí. E o Cole Custer volta no truque 0-0, né? O vencedor aqui do... O vencedor da corrida em Phoenix no ano passado, essa mesma corrida de novembro aí, foi o Eric Jones, né? E o ano retrasado também foi o Eric Jones aí. Então o Eric Jones vem aí já vencendo as duas últimas corridas aí. Quem sabe o Eric Jones não consegue fazer a sua terceira vitória seguida em Phoenix. Tem tudo para acontecer isso daí, pessoal. Só passando um pouquinho os números aqui. O piloto que mais tem top 5 em atividade dos que luta pelo título é o Matt Crafton. Ele tem 5. E o Matt Crafton também é o que tem mais top 10 aí entre os que luta pelo título. Ele tem 10 aí. O Eric Jones tem 2. Ele só fez 2 corridas. Mas o Eric Jones aí também tem 5% de vitórias, né? Enquanto o Matt Crafton não tem nenhuma vitória em Phoenix. Já o Eric Jones são 2 largadas e 2 vitórias. O Tyler Reddick foi um pouquinho mais atrás aí. Ele nem chega a aparecer muito bem aqui nas estatísticas aqui. O Tyler Reddick. Não encontrei ele aqui nas estatísticas. Mas enfim. O Tyler Reddick, ele que é o de todos aí, com certeza... Ele tem uma largada só, ele fez apenas uma largada ano passado, né? O Tyler Reddick, e terminou em décimo colocado, foi o décimo colocado aí, fechando o top 10 o ano passado. Então, o Tyler Reddick com certeza é o que tem o pior resultado. Claro, fez apenas uma corrida também, né? Mas ele não tem uma vitória aí, não tem nada expressivo aí. Foi o décimo lugar, mas lembrando que quem sabe talvez um top 5 dele aí pode ou salvar um campeonato. Enfim, o de todos aí, né, que estão inscritos aí, um truque vai para casa, né? Vitória aí, eu vou postar na vitória do Eric Jones. Para mim, vence a terceira seguida, a segunda seguida do campeonato, e vai dar mais um passo largo aí para o campeonato aí. Vamos aguardar o que acontece aí. Corrida vai ser na sexta-feira à noite, tá, pessoal? Coisa na sexta-noite, deixa eu só dar uma olhadinha rapidinho no horário aqui para vocês aqui, já marcarem na agenda e não perderem. Corrida acontece na sexta-feira à noite, por volta, a largada está sempre um pouco, sempre atrasa um pouquinho aí. A largada vai ser às 11h30 da noite também, um horário bem tarde aí, mas vale a pena assistir, porque é uma luta aí pelo campeonato aí, uma luta que vale a pena, que vai valer a pena acompanhar. Vamos ficar de olho nessa corrida aí. Vamos aí para A X-Men Series, que acontece no sábado, pessoal. Eu já vou até ver o horário aqui, né? A X-Men Series vai acontecer lá no sábado. Vamos falar da X-Men Series aí. É, só para falar aqui do vencedor da X-Men Series, pessoal, o Joe Logano venceu, né? Até o momento aí, nos últimos anos aí, nenhum contender venceu. O último contender que venceu, pessoal, em Phoenix foi o Elliot Sadler, que venceu em 2012. Aos outros anos, todos os pilotos foram um Cup Driver que venceu e não um contender ao título. Então não temos que muito que esperar aí do contender aí vencer, não. É claro que boas corridas vamos ter que esperar, sim, né? Lógico, com certeza. O Entrelist, temos 41 carros inscritos aí, né, no Entrelist da X-Men Series, né? Os destaques aqui, vamos lá. No carro número 18 vai ter o Soares, o Eric Jones vai estar no 20. No carro, o Ross Stein, o Austin Jr., que mais aqui? O Keselowski vai estar no 22, no 33 é o Aston Dillon, no 88 vai estar o Kasey Kahne, 54 é o Busch. Assim, pessoal, basicamente vão ser os mesmos pilotos que estiveram no Texas, né? Só o Kevin Harvick que cede o carro 28 para o Kasey Kahne. No resto aí é basicamente são todos aí. O Kyle Larson também continua no 42. O resto aí é tudo todo mundo aí, pessoal. Não muda ninguém aí, né? Quem vence a corrida para mim vai ser o Kyle Busch, ele que vai conseguir mais uma vitória com o Busch, se não me engano, a vitória número 76. E vamos aí ficar de olho aí nessa corrida aí, que promete ser uma corrida mais ou menos. A largada da corrida vai ser por volta de 7, por volta, não, vai ser 7 horas da noite no sábado, e vamos ver o que acontece aí nessa corrida aí na Davi 200 lá em Phoenix. Sprint Cup, pessoal, vamos falar aí da Sprint Cup. Sprint Cup, 43 carros inscritos, ou seja, os 43 irão largar, né? O time Hill com 62, ele que é o carro diferente de todos aí, ele já está classificado, vamos dizer assim, ele vai estar na corrida aí. O resto ninguém depende aí de classificar, porque são 43 carros inscritos, os 43 irão largar aí, né? E não temos nada de diferente ou de especial aí no grid. Eu tô falando pausadamente porque eu tô falando e lendo para vocês, tá, pessoal? Então vamos lá então. Quem vence a corrida aí? O Kevin Harvick venceu as últimas quatro corridas. Preciso falar mais alguma coisa? Né? Ah, posso aumentar um pouquinho mais. O Kevin Harvick venceu as últimas cinco de seis corridas em Phoenix. Não tenho o que falar, né, pessoal? O tamanho aí. Ah, posso melhorar um pouquinho mais. O Kevin Harvick tem a melhor média, tem a melhor média de largada, a melhor média de chegada, tem o maior número de top 5, maior número de top 10 aí de Phoenix. Acho que penso eu que não precisa nem estender um pouco mais o assunto aí, né? De ver, saber realmente quem é um cara que domina aí a pista de Phoenix. São 7 vitórias, são 10 top 10 e 14, são 10 top 5 e 14 top 10. Eu falei que ele tem o maior número top 10, mas não, né? Quem tem o maior número top 10 é o Jimmy Johnson, tá? O Jimmy Johnson tem 14 top 10, 14 top 5 e 23, 18 top 10. Quem tem o maior número de top 10 aí em Phoenix é o Jeff Gordon com 23. Quem tem o maior número de pole, mas não interessa tanto assim, é o Ryan Newman. E o piloto que mais voltas liderou em Phoenix é o Kevin Harvick, 1.202 voltas lideradas. Ou seja, o Kevin Harvick é quase que uma barbada, assim como foi o Jimmy Johnson, assim como é o Jimmy Johnson na corrida de novembro no Texas. Vai ser muito complicado tirar a vitória do Jimmy Johnson, do Kevin Harvick aí, né? Como foi. Jimmy Johnson não dominou a corrida, mas andou super bem, ele soube aproveitar o momento e vencer a corrida. Largada vai ser às 5h30 da tarde, no domingo, né, da Sprint Cup, né? Então a largada aí, a corrida deve andar um pouco na noite e acabar tipo por volta de 9 horas da noite ali. A corrida vai, enfim, deve terminar por volta desse horário aí. Quem vence a corrida para mim vai ser o Joe Logano. Eu acredito no Joe Logano, acredito na vitória do Joe Logano. O Joe Logano vai vencer. O Kyle Busch vai ser o segundo colocado. Vamos ter uma grande corrida aí. Vai ser uma corrida tensa porque vai definir o Final Four, vai definir os quatro que irão para lutar o título lá em Homestead, né? E meio tudo isso daí, nós já sabemos aí que o cara que domina é o Kevin Harvick, mas o Kevin Harvick vem só batendo na trave aí. Vamos ver o que acontece aí. E com certeza vai ser um grande final de semana, né? E o mais interessante de tudo, pessoal, é que todos os campeonatos estão em aberto, não tem nenhum campeonato já decidido aí, todos os campeonatos, tudo pode acontecer, tudo pode ser mudado. Então vale a pena acompanhar todas as corridas. Só a Truck Series que é um pouco mais tarde, mas vale aí eu ver o VTI, se caso vocês encontrarem na internet, ou baixar a corrida, não sei, ou ver o replay aí da Fox Sports, né? Então realmente vale a atenção de vocês aí nas três categorias. Então tá, pessoal, é isso mesmo aí, edição 98. Como eu falei, eu fiquei aqui sozinho, espero que vocês tenham gostado, né? Ela foi um pouco rápida, né? Infelizmente não consegui estender muito ela aí. Lembrando que o final de semana de velocidade da NASCAR começa na quinta-feira à noite já com o único treino da Truck Series, né? Da Lucas Oil 150, vai ser o único. Porque na sexta-feira ela vai fazer qualifying em corrida. Então vem apenas uma vez aí um treino longo aí, um treino de cerca de 2 horas e meia aí para a Truck Series. É isso mesmo, pessoal. Voltamos aí, né, na semana que vem, na edição número 99, número histórico aí para nós aí, né? A edição 99 aí que vai trazer o Final Four e a edição número 100. Vamos falar, vamos celebrar o grande campeão da categoria aí, das três categorias, que espero que tudo seja decidido lá em Homestead, né? E vai ser as duas próximas grandes edições aí do nosso podcast. Então, um forte abraço, pessoal, uma boa semana para vocês e cuidem-se bem.